Próximo ponto de espera, da 1-0-1, 7-1-4. A linha colapsa 10, o vento é de 1-1-0 graus com 10 nós no 7-1-4. A linha decola, 7-1-4, tá bom. For contact Recife Century 126.85, if unable, 133.65. Copy that, 12685, backup 13365. Boa noite, aeroporto de Gonzalo Tufão. Boa noite. Estabilizado no curso do localizador, o TAN 3520. TAN 3520, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 86, grava, boa noite. Boa noite. Boa noite, o TAN 3520, estabilizado em LS 10. 3520, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Continue, eu aguardo o TAN 3520. 6746, informamos que perdemos o modo alfa e o modo charge do transponder, web 6746. Passei agora para o equipamento número 1, confirme. Gente, agora estamos recebendo um modo alfa apenas, web 6746 negativo, modo charge. Ok, senhor, vou reportar aqui, modo pessoal. Gente, WebJet 6746 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador e agora recebendo o modo Charlie cruzando o nível 103 em descida. Confere, tá livre ILS, vai chamar estabilizado. Sete no 4, decolou agora aos 30, 119.35, controle. Pedal 35, 7 no 4, 7. 3520, da TAN, tem livre pouso na 10, o vento é de 1-20 graus com 7 nós. Livre pouso na 1-0 TAN, 3520. Controle Salvador, boa noite, Gol 7-1-4, curvando à esquerda na Tuca para o 230. Boa noite, Gol 7-1-4, contato radar, suba para o nível 230 na saída Tuca. Sente, Gol 7-1-4. Torre Salvador, boa noite, Gol Fim de Eco. Gol, noite, 9-6. 9-6, prossiga. Ah, qual seria a saída prevista para João Pessoa? Eu já passou a sua autorização, o senhor copia? Afirmativo. Autorizado para João Pessoa, 370 nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda. Aciona 5560 no transponder 11935, é a frequência do controle. Já 370, na decolando da 10, saída Puca, curva esquerda, após 5560 é o transponder 1935, controle após o gol 1896. Protegimento correto, se chama Propulsion 03. Chamada Propulsion 03, gol 1896. Então 3520, no solo agora aos 34, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 05. Direita, Alfa Juliette, 0531, 3520. Qual o box de parada do 3520? É o 05. 05, obrigado. Sete, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. Sete, mais Recife, 126, decimal 85, alterno 133, 65, gol 1794. É o gol no 606? No 606, Campina Grande 390, copia? Afirmo. Autorizado para Campina Grande 390, nível, decola da 10. Saída Puca, transição Zipá. Após decolagem, curva esquerda, ele prossegue via Pêndulo 10. 5561 é o transponder, 11935 é a frequência do controle. Autorizado para Campina Grande, nível 390. Decolando da 10. A saída é a Puca, transição de Pá pela Upezulu 10. Decolagem curva esquerda. Controle. Transponder 5561, controle 11935. Contejamento correto, chama para o Puxo 02. Chamaram para o Puxo 02. K2, Webjet 6746, passou estranho embaixo da vaga. 6746, tem livre pouso na 10, o vento é de 1,40 graus com 7 nós. Altimetro 1015. 1015? 1015. Muito obrigado. Da web, no solo aos 4-1, livre à direita, prossegue via alfa, vai manter a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do Finger, que a princípio é o 02, encontra-se ocupado pelo tráfego da Gol. Direita via alfa, aguardando antes da Juliette, que a princípio vai parar no Finger 02, Webjet 6746. Torre Algol 1606, para o pushback, acionamento, está na 2. Autorizado, pushback e acionamento, chama táxi, no 606. Vai para táxi. Salvador Gol 994, está no meia para posicionamento. 994, autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Chamará para táxi, Gol 994. Torre WebJet 6746, antes da Juliette. Gente, mantenha a posição antes da Juliette. E agora? Mantém, 6746. Torre Algol 1606 para o táxi. Está com 87 a bordo, 4 horas e 37 de autonomia, alterna Fortaleza. Prossegue via India Alpha, me chama próximo ponto de espera. India Alpha, reportar pronto, ponto de espera, Algol 1606. Web 6746, prossegue via Juliette 02. Via Juliette para o Finger 02, WebJet 6746. Mandando voo 1896 no gate 2 para pushback acionamento. 1896 aguarda para push, por gentileza. Só corrigindo, está no 3, não, voo 1896. Sim. Salvador, voo 994 com 158 a bordo, 2 horas e 24, alternando Salvador, pronto para ataque. Prossegue via pátio, NG Alpha, me chama próximo ponto de espera. Só confirma a alternativa, por gentileza. Tá alternando Salvador, o voo 994, então livre táxi via pátio, NG Alpha, reportar a ponto de espera, dando 0, voo 994. Voo 896, coordena com a equipe de solo, assim que o tráfego da companhia passar a retaguarda, autorizado push no 03. Vai coordenar com a equipe de solo, assim que o tráfego da companhia passar na retaguarda, vai puxar para o 896. Voo. Voo 1606, ponto de espera pronto. 1606, linha decola pista 10, o vento é de 140 graus, com 7 nós. Livre a linha e decolada 10, voo 1604. Salvador, Gol 994, procurando só no ponto, fazendo zero. Gol 994, ali mantém, pista 10. Ali mantém a 10, Gol 994. Decolou agora o 51 no 11935, controle. 11935, boa noite. Boa. Controle é o gol 1606, decolado na sua escuta, Puka. Gol 1606, contato radar, suba para o nível 390 na saída Puka. 390 Puka, gol 1606. Quatro, tem nível de decolagem na 10, o vento é de 1950 graus, com 5 nós. Está iniciando na 10, 1994. Gol 1896 para o táxi com 168 a porta, 2:50 de autonomia, alternando Fortaleza. Prossegue via India Alpha, já o próximo ponto espera. India Alpha, não fica muito perto, dá 1-0, gol 1896. Salvador, Gol 994, cruzando 1500 para 350, perfil da Puka. Uma boa noite. Boa noite, Gol 1994, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puka. Ascensão 350, perfil da Puka, Gol 994. Espera, dá 1-0, Gol 896. 896, linha decola pista 10, o vento é de 1950 graus com 629. Linha decola 1-0, 1896. Gente, livre de colagem, boa noite, 9:30. 1606 autorizado proa de Campina Grande. Campina Grande, Gol 1606. Azul 31170, aciona identificação, autorizado proa de ITAP, desça para o nível 050, após prossiga via, para 2000 pés, o QNH 1 0 5.